combatendo pela obediência. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Efésios 6 e 12. Milita boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. 1 Timóteo 6 e 12. Querido irmão, há uma luta espiritual para nós a ser travada, que é contra forças espirituais nas regiões celestiais. Mas esta luta acontece somente no campo da fé e da obediência. Definitivamente você não precisa lutar diretamente contra o diabo e seus demônios para vencer na fé. Os poderosíssimos exércitos dos anjos de Deus já estão entre nós para isto. E somente eles são competentes para tal coisa. A batalha que lutamos é o bom combate da fé. Quando você crê e obedece aos mandamentos de Deus que estão na sua palavra, você está lutando a verdadeira batalha espiritual e derrotando os poderes das trevas. Melhor é obedecer do que sacrificar, dizem as escrituras. Ao mesmo tempo em que está escrito que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra poderes espirituais, também está escrito: milita o bom combate da fé. Ou seja, você vence os demônios não quando fica em estado de super-humanidade infinita, jejuando 100 dias, gritando contra o diabo e sem tocar o dedo nenhum ovo frito. Muito embora que o jejum seja útil, mas você vence os poderes das trevas quando você crê e obedece tudo aquilo que Deus nos ordena na sua palavra, inclusive o mandamento de andarmos unidos na fé, amando-nos uns aos outros, sendo servos e não senhores uns dos outros, sem contendas, ciúmes e disputas entre os eleitos de Deus, mantendo-nos submissos a Jesus, tendo o Senhor como nosso cabeça e sumo líder, andando em novidade de vida e vivendo em verdadeira santidade como aqueles que foram ressuscitados em espírito e transportados do poder do pecado para o reino de Deus. Se precisar expulsar os demônios e ordenar curas para as pessoas, isto é feito usando a autoridade do nome de Jesus na operação do poder do Espírito Santo. Mas basta para nós crer e obedecer tudo que o Senhor nos manda fazer na sua palavra, perseverando na obediência, vigiando e orando em todo o tempo e sendo submissos à sua vontade. Decretos da Fé. Blogspot.com